Panorama Agrícola para 22 de março de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 22 de março, quinta-feira de Lua Nova. Fui convidado pra cantar. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é de pequeno que se faz grande. Confira os 100 anos da Estação Experimental da Ipagre em Lages. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a feira Sabor do Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Amigo agricultor, na construção de sua cerca elétrica é muito importante o correto aterramento para o bom funcionamento da cerca. Procure informações com um técnico da EPAGRE no seu município. A dica é de Claudinei Isoton, da EPAGRE de São José do Cedro. É hora das notícias. Relatório das Nações Unidas alerta para o papel fundamental dos recursos hídricos em todos os aspectos do desenvolvimento econômico e social. Sua má gestão pode suceder todo tipo de crise. O documento da ONU deixa claro que a água é essencial na produção energética, industrial e agrícola, e é o único meio que pode desencadear as grandes crises globais conjuntamente. Atualmente, há 1 bilhão de pessoas sem acesso a fontes adequadas de água potável. E 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivem sem eletricidade em seus lares. E quase 1 bilhão sofre com desnutrição. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o médico veterinário Vilmar Zardo, que é gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Lages, que está completando em 3 de abril 100 anos. 100 anos de muitas histórias, muitos aprendizados, muitas conquistas e uma contribuição para a agropecuária catarinense. O que você teria para destacar para o ouvinte com relação a esses 100 anos da Estação de Lages, Zardo? Bom, na verdade, nós temos um histórico em cima da pecuária da região, da Serra Catarinense principalmente. Ela foi criada em 1912 com o objetivo de melhorar o gado que existia na região, aquele gado originário do tempo do descobrimento, né? Originário da Península Ibérica, e que estava solto, se selvajou na região, e com a vinda dos pioneiros de São Paulo, foram criadas fazendas e o gado era um gado de pouca produtividade. O Ministério da Agricultura, em 1912, junto com Bagé e Ponta Grossa, fundou 3 postos zootécnicos com o objetivo de melhorar a produtividade do gado serrano. Então, naquela época, Charles Vincent, um belga, veio e fundou a estação ou posto zootécnico de Lages. E começou, então, os trabalhos, junto com as raças que vieram, principalmente raças europeias, mas algumas zebuínas já na época, se começou os trabalhos na área de forragicultura, que era também um problema da produção, né, o período de inverno. E se introduziu, naquela época, diversas espécies forrageiras. Então, a contribuição que a estação experimental deu nesse período foi na formação de raças, no aumento da produtividade e principalmente na parte de nutrição. Então, Lages, Bagé e Ponta Grossa, da mesma época? Exatamente. Então, são os 3 postos zootécnicos que foram criados na época. Do sul do Brasil, não tenho informação se existe algo mais antigo em termos de pecuária. Mas, de certeza, esses 3 são os que historicamente estão marcados como os mais antigos do Ministério da Agricultura da época. Estamos conversando com o médico veterinário Vilmar Zardo, gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Lages. Com relação às raças, quais são as principais? Pois então, hoje a região de Lages, principalmente, se caracteriza diferentemente de outras regiões produtoras de gado e corte, pela diversidade de raças, talvez pela influência do posto zootécnico. Mas na época foi introduzido charolês, Hereford, da parte de bovinocultura de leite, o holandês, o Jersey, pardo suíço. Mas além da questão de bovinos, também foram introduzidos cavalos, muares, suínos, das mais diversas espécies animais foram colocadas na região na época. Mas a grande contribuição na parte de bovinocultura. Então, o que se existia na época em termos de raças de grande produtividade foram introduzidas na região. E essa raça flamenga? Pois então, a raça flamenga foi uma contribuição um pouco mais tarde, né? E ela, dentro da estação experimental, talvez seja a única no Brasil que ainda mantém um rebanho puro. A raça flamenga está na região desde 1940, 42, mais ou menos. É um rebanho que veio da Argentina, é um rebanho de origem francesa, mas ela passou pela Argentina e veio para Lages. Inclusive, é uma questão de uns 3 meses atrás, a gente fez contato com a Associação Francesa de Criadores para tentar a importação de sêmen. E eles nos relataram que na América do Sul foi o único retorno que eles tiveram da raça até agora. Então, se estabeleceu um contato e estamos firmando um convênio de trazer animais, né, para refrescar o sangue do rebanho que está desde 1942 dentro da estação experimental. Bem, no caso de Lages, continuam os experimentos com forrageiras e também com pecuária de corte. O foco principal da estação experimental hoje é a pecuária de corte, baseado na questão de produção a pasto, e aí um forte trabalho na área de pastagens, né, e também um outro foco que nós temos dentro da estação experimental de Lages é a questão florestal, no que gira a economia do Planalto Catarinense. Sem dúvida nenhuma, a parte de forrageiras é o que interessa dentro do sistema produtivo, que nós queremos uma produção de alta qualidade e de menor custo. Então, tem que ser baseado a produção de leite ou de carne a pasto. Correto. 3 de abril, centenário do posto zootécnico de Lages, que deu origem à estação experimental da IPAGRE em Lages. Conversamos aqui com o gerente da estação, o médico veterinário Vilmar Zardo. Muito obrigado, Vilmar, pelas suas informações. Eu que agradeço e estejam todos convidados para o nosso centenário. Fique ligado no Panorama Regional. Feira Sabor do Campo. A Feira Sabor do Campo, organizado pela Secretaria Municipal da Agricultura do município de Lages, em parceria com a EPAGRE e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, está beneficiando algumas comunidades e alguns bairros da cidade de Lages. A feira tem ocorrido inicialmente no pátio de estacionamento do ginásio Ívio Silveira, no bairro Sagrado Coração de Jesus, e no bairro Santa Catarina, em frente ao Colégio do Caique. O secretário municipal da Agricultura de Lages, Murilo Vera, sempre tem comentado que a feira, o trabalho tem sido realizado semanalmente nesses dois locais, sendo que o objetivo, então, é beneficiar tanto a agricultura familiar quanto aos consumidores, especialmente aqueles que residem nos bairros de Lages. Então, está sendo feito um trabalho de parceria com a EPAGRE para capacitação do produtor rural enquadrado no Programa de Agricultura Familiar e, inicialmente, estão participando dessa feira um grupo organizado de 10 famílias. Então, o produtor está sendo incentivado a produzir para vender na feira, assim como as pessoas que moram nos bairros estão, né, se acostumando, criando o hábito de consumir os produtos da agricultura familiar. São produtos de qualidade e que geralmente são produzidos sem a utilização de agrotóxicos. Os locais para a realização das feiras levam em conta principalmente o espaço suficiente para a instalação das barracas, bem como também para estacionamento de veículos, sejam para os feirantes ou sejam para os consumidores.